déficit tempos, a guerra faz na história. Amontoado de estilhaços, cadáveres vivendo como escória, que grita dentro de corpo decadente. Por sobre o aço, por sobre o sangue, por sobre a terra, por sobre a vida, por sobre a morte. E o artista morto que agora vive toda a morte encara de frente esta dama, segurando bem firme sua chama, bico de boca, de fuzil. Nas montanhas da criação, luto pela liberdade de meu povo, empunhando minha arma que eleva o cérebro que existe dentro de qualquer barracão. Em sua guerra, pela guerra em sua paz. Bem-aventurado é o homem que tem a coragem de negar. Em nome do Pai, Filho e Espírito.